Seu polícia, aplique a multa que eu vou pagar. Seu polícia, que fique claro que é por causa dela que o senhor vai voltar. Seu guarda, eu não dei nenhum motivo. Do nada ela surtou, parou, me olhou, disse tá tudo acabado. Ela terminou comigo, seu guarda, por isso eu vivo deprimido. Sei que estou errado dirigindo, bebendo, mas é por culpa dela que eu estou sofrendo. Seu polícia, aplique a multa. Que fique claro que é por causa dela que o senhor vai voltar. Ela terminou comigo, seu guarda, eu não dei nenhum motivo. Do nada ela surtou, parou, me olhou, disse tá tudo acabado. Ela terminou comigo, seu guarda, por isso eu vivo deprimido. Sei que estou errado dirigindo, bebendo, mas é por culpa dela que eu estou sofrendo. Seu polícia, aplique a multa que eu vou pagar. Seu polícia, aplique a multa que eu vou pagar. Seu polícia, que fique claro que é por causa dela que o senhor vai voltar.